eu te conheci. Foi tão bom pra mim. Nem eu sei por que razão eu fui ficando assim perto de você. Me ajudem aí de casa, por favor. Minha timidez me calava sem me abrir vontade de dizer meu primeiro amor. O meu coração bate por você. Venha me fazer perder o medo. Estou te amando. Me abraça, me ensina a te amar. Pegue em minha mão, saiba tudo que eu estou sentindo.